Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A agressão à dentada de um agente da PSP em Elvas é a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas. O elemento policial teve mesmo de receber assistência hospitalar, enquanto o agressor acabou por ser detido. A situação foi confirmada ao Linhas pelo comandante da PSP de Elvas, o comissário Rui Massaneiro, que explicou que tudo aconteceu na noite de 19 de julho, na Rua do Rocio do Meio, no bairro da Fonte Nova, em Elvas, quando uma patrulha foi chamada ao local para sanar uma desordem entre duas dezenas de indivíduos. Inicialmente, o grupo acatou a ordem dos agentes, mas mais à frente continuaram os desentendimentos, pelo que a Força de Segurança teve de intervir para pôr cobro ao problema. Foi então que um indivíduo desse grupo de 20 mordeu e pontapeou um elemento da polícia. O jornal Linhas de Elvas revela, na rúbrica Testemunhos de Vida, o percurso do médico cirurgião Álvaro Pacheco. Hoje, com 73 anos, é uma figura da cidade, onde chegou em 1983. Fez parte do staff do Serviço de Cirurgia, tendo inclusive assumido a sua direção. Nascido em Luanda, Angola, onde se licenciou em Medicina e Cirurgia e frequentou o internato geral, Álvaro Gomes Pacheco veio para Portugal em 1975, concluindo em Setúbal, no ano de 1978, o internato da especialidade de cirurgia. Atualmente, Álvaro Pacheco colabora com o grupo Nabeiro. Os moradores das zonas classificadas do Porto, Guimarães, Évora, Sintra, Angra do Heroísmo, Óbidos e Elvas já não têm de recorrer aos tribunais para ver reconhecido o direito a não pagar IMI. A revelação foi feita na semana passada pelo Jornal de Notícias, explicada pelo Linhas na edição impressa, aprofundando agora o tema com a posição da Câmara Municipal de Elvas. A Câmara Municipal de Elvas, em relação à isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis no Centro Histórico, está num processo ainda de estudo para determinar o impacto real desta isenção nas receitas do município. São palavras do Presidente da Câmara, Nuno Mocinha. Entretanto, e cito, o município de Elvas já fez saber ao Governo que o Estado deverá desencadear mecanismos de compensação e, tratando-se de uma medida que abrange outros conjuntos classificados, a mesma também deve ser analisada no âmbito da Associação Nacional de Municípios Portugueses, frisa o autarca elvense em declarações ao Linhas de Elvas. Os autarcas da Eurocidade Eurobec, onde se incluem as localidades de Badajoz, Elvas e Campo Maior, pediram para prolongar, junto da União Europeia, os prazos para continuar o plano de desenvolvimento deste projeto fronteiriço para 2020. Em cima da mesa esteve, entre outros assuntos, o cartão da Eurocidade, dando a conhecer o plano que prevê o seu lançamento para o final do ano, mas também as dificuldades que as escolas sentem a nível burocrático em concretizar intercâmbios com estudantes portugueses menores de idade. A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano vai investir 3,3 milhões de euros na área da saúde no distrito. O bloco operatório do Hospital de Santa Luzia em Elvas já está novamente a funcionar, enquanto isso decorrem procedimentos para remodelar as infraestruturas do Hospital de Porto Alegre, mas também equipamentos de saúde. Foram os temas do jornal Linhas de Elvas, continuação de uma ótima semana. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Autarcas de Évora exigem descontos para passes de transporte ferroviário. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, CIMAC, vai exigir à CP Comboios de Portugal a inclusão dos passes de transporte ferroviário dos utilizadores do seu território no Programa de Apoio à Redução Tarifária, PARTE. A exigência da CIMAC, que junta os 14 municípios do Distrito de Évora, vai ser feita numa reunião que está marcada para o dia 19 de agosto, indicaram fontes da Comunidade Intermunicipal. As mesmas fontes adiantaram que estão interessados nos descontos os municípios de Vendas Novas, Montemor-Novo com a estação em Casa Branca e Évora, os únicos da área da CIMAC que são servidos pela linha do Alentejo. Pelo quarto ano consecutivo, a Fundação Eugênio de Almeida promoveu um evento Ignite Portugal. Um evento global, nascido em Seattle, nos Estados Unidos, há cerca de 13 anos e que foi trazido para Portugal em 2009 pelas mãos de Miguel Munhoz Duarte, empreendedor e docente em empreendedorismo na nova SBE. Nesta edição, que decorreu no Centro de Inovação Social da Fundação Eugênio de Almeida, foi proposto o tema Powering and Better Future, convidando pessoas verdadeiramente inspiradoras em áreas tão distintas como o ambiente, o desenvolvimento social, a educação ou as novas tecnologias, entre outras. Proteção Civil Eburense testa meios no Aeródromo Municipal. A realização deste exercício visou os seguintes objetivos gerais: treinar a capacidade de intervenção operacional dos meios de socorro internos em cenários de acidente aéreo no aeródromo, treinar a interligação de intervenção operacional entre os meios de socorro internos e externos, treinar internamente os procedimentos internos a observar em caso de emergência no aeródromo e testar as plataformas de comunicação internas e com os agentes externos ao aeródromo de Évora. Um sismo de magnitude 2.2 na escala de Richter foi sentido ontem perto de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o IPMA, o sismo foi registado às 6 horas e 13 minutos na estação de rede sísmica do continente, com o epicentro a cerca de 10 km a este-sudoeste da cidade de Évora. O sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com a intensidade máxima 2-3 na escala de Merkel modificada na região de Évora. As afamadas ruas floridas estão de regresso à Vila de Redondo, prometendo deslumbrar os visitantes de 27 de julho a 4 de agosto, reservando-lhe inúmeros argumentos que surgem como complemento ao encanto a que este certame já nos habituou. Assim, ao longo de 9 dias de festa, serão 28 ruas que asseguram conduzir quem visita o concelho por um universo imaginário composto por quase 3 dezenas de temas cuidadosamente selecionados. A completar a beleza já reconhecida das ruas enfeitadas onde o papel é anfitrião, Redondo preparou um programa que congrega diferentes expressões artísticas que assume os concertos de Anselmo Ralph no dia 27 de julho e Toy a 1 de agosto, como destaques. A par dos grandes nomes nacionais, colocam-se também alguns dos melhores artistas locais. Momentos de animação de rua, fado, cinema, DJ e muitas outras sugestões pontuam estas festas redondenses que é do povo e para o povo. Foram estes os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.